Portal do Arrocha. Vem comigo, vai. Alô, Beto, Coração FM. Com você tudo é precoce, até a última dose. Eu quero beber sem gelo, pra esquentar o fogo da paixão. A cidade tá parada, nuvens e mar pra hora da gente chegar. Vontade de beijar sua boca logo. E você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul. Eu não consigo mais me controlar. A gente para em qualquer lugar. Vai ser muito gostoso. Oh, amor, vamos amar aqui dentro do carro. Deixa a vida embaçado. Fugir do nosso quarto. Vai ser muito gostoso. Oh, amor, vamos amar aqui dentro do carro. Fugir do nosso quarto. Deixa a vida embaçado. Vai ser muito gostoso. Isso é Diogo Dourado. Bota a mão na cabeça pra não perder o Giz e a Rocha. E você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul. Eu não consigo mais. Léo na bateria. A gente para em qualquer lugar. Vai ser muito gostoso. Quero ouvir! Amor, vamos amar aqui dentro do carro. Alô, Thiago Sankey, Chico Melo, Mercado Propaganda, obrigado, velho. Vai ser muito gostoso. Oh, amor, vamos amar aqui dentro do carro. Deixa a vida embaçado. Fugir do nosso quarto. Vai ser muito gostoso. Oh, amor. Fugir do nosso quarto. Deixa a vida embaçado. Vai ser muito gostoso.